quando tudo parece estranho ao redor. Buscar tua face é preciso ver. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso ver. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Jamais desistir, justamente agora, de se humilhar e buscar a face de Deus. Quando tudo parece estranho ao redor, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus nessa hora. Oh! E jamais desistir, justamente de se humilhar e buscar a face de Deus. Buscar tua face é preciso. Mirar no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra elas, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar, não parar de interceder. Não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar de orar. Ei!